A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar o capítulo 12 de Josué. É um capítulo pequenino, mas ele é muito significativo, principalmente porque nós podemos observar nesse capítulo a extensão do que o Senhor concedeu ao povo de Israel na conquista da terra prometida, o que ele concedeu pelas mãos de Moisés. O capítulo ainda menciona os reis que foram vencidos por Moisés e os reis que foram vencidos por Josué. Foi uma vitória maravilhosa. Foi uma vitória que cumpre a promessa do Senhor, e a partir de então, o povo de Israel passa a ter a terra que o Senhor prometeu a Abraão, renovou a sua promessa com Isaque e Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse sentido, já quero dizer a você, embora seja um capítulo pequeno, nós podemos celebrar, porque o Senhor que nos promete a conquista de tudo que Ele nos promete, a conquista de uma nova vida, com vida abundante, vida plena, vida eterna, qualidade de vida, o fruto do Espírito, os frutos da luz, tudo que o Senhor nos promete, tudo, tudo, tudo, aquilo que Ele prometeu através da palavra dEle, pela palavra dEle, está expresso, aquilo que está expresso na palavra dEle. O Senhor prometeu, Ele cumpre. E nisso nós podemos ficar em paz. Em paz porque o Senhor nos livrou do inferno, nos livrou da morte, nos livrou da lei do pecado e da morte, nos concedeu vida abundante mesmo e vida eterna. Se nós formos falar tudo que o Senhor nos prometeu através da sua palavra e nos concedeu e nos mostrou através da vida de Jesus, aí precisamos da Bíblia inteira e vamos precisar do tempo, da eternidade, para descobrir tudo aquilo que está contido na promessa do Senhor, nas promessas do Senhor para nós. Então, é uma palavra de vitória. Você se apoie nisso. E saiba que se o Senhor concedeu, ele, se o Senhor prometeu, ele concede. Tá bem? Essa é a palavra. Se o Senhor prometeu, ele concede. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós temos o exemplo através do povo de Israel. Irmãos, vamos ler a devocional que nos foi enviada e logo a seguir a leitura do texto e essa aplicação. A única coisa que eu vou fazer é recomendar de novo a você para que procure esses mapas ou no final da sua Bíblia ou mesmo no Google. Você pode encontrar esse período, essas localidades dentro desse período de conquista que Deus deu a Israel, e nós podemos nos apropriar, celebrar por essa vitória, por essas vitórias, e também aplicar nas nossas vidas, sabendo que aquilo que Ele prometeu, Ele não deixa de cumprir, tá bem? Diz assim a palavra: quanto mais eu permito que Deus governe meus pensamentos, mais eu vivo em paz. Onde está isso, pastor? Vou lhe dar o versículo de referência. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Olha só que maravilha! Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O irmão nos desejou uma palavra de bênção para o dia de hoje e depois escreveu, transcreveu, na verdade, permita, escolha e se posicione entregando a Deus sua vida, seu coração, seus pensamentos, e ele governará em paz a sua vida, o seu coração e a sua mente. Que o Senhor nos dê vitória sobre vitória, bênção sobre bênção, glória sobre glória, e nos apropriemos dessa palavra que ouvimos agora e de Josué capítulo 12, que chega à metade do livro. Chegamos hoje à metade do livro de Josué. Bendito seja o Senhor. Versículo 1 do capítulo 12. Estes são os reis que habitavam na terra, aos quais os filhos de Israel aniquilaram e cujos territórios tomaram, a leste do rio Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado oriental da Arabá, da planície. Há uma nota aqui para prestarmos atenção, e depois você vai fazer essa tarefa, vai olhar, se desejar, é claro, esse mapa para verificar aquilo que o Senhor concedeu ao povo de Israel na conquista da terra prometida. Põe assim e você vai encontrar e vai ficar maravilhado. O nome hebraico Kineret significa circuito. É um dos nomes para o mesmo lago conhecido como Genezaré. Lembram? De Lucas, capítulo 5, versículo 1, ou Tiberíades, como mostra o Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 1, Mar da Galileia. Por outro lado, o Mar Salgado é o mesmo Mar Morto, Gênesis 14, versículo 3, também chamado Mar do Deserto. Deuteronômio 3,17. O mar oriental, Ezequiel 47, versículo 18, Zacarias 14, versículo 18. Bet-Jesimot, isto é, casa de desertos, o abrigo das devastações. É uma cidade que fica próximo do ponto onde as águas do rio Jordão adentram o Mar Morto. Confira Números 33, versículo 49, Ezequiel 25, versículo 9. Versículo 2. Seom, a conquista de Israel, tá bem? Por Moisés. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom. Dominava desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro, até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Essas terras incluíam a metade de Gileade. Também governou a Arabá, planície oriental, desde o mar de Kinhurt, da Galileia até o mar de Arabá. O mar salgado ao leste, até Bet-Jesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Monte Pisga. Os israelitas, igualmente, tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele dominou o Monte Hermon, Salcá, toda a Bazã, até a fronteira do povo de Gesur e de Maaca, ou Maacá, e metade de Gileade até os limites de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo de Yahvé, e os filhos de Israel derrotaram-nos. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra onde habitavam esses povos como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés. Só um pequeno parêntese para você lembrar: a primeira parte de terra que foi concedida por Moisés ainda foi concedida a duas tribos e metade de uma outra tribo. A primeira tribo foi Ruben, a segunda tribo foi Gade e metade da tribo de Manassés, descendente de José. A leste do Jordão, tá bem? Então, quando eles estavam chegando, eles perceberam que esse local era bom para a pecuária e pediram a Moisés e Moisés concedeu. A única coisa que aconteceu foi que Moisés disse a eles: olha, tudo bem, o Senhor permite que eu conceda a vocês, mas vocês vão ter que ajudar os irmãos, as outras tribos, a conquistarem tudo, todo o território que o Senhor nos deu, e depois que vocês ajudarem a conquistar, então vocês voltam e ocupam o pedaço de terra de vocês. Ficaram, já nesse momento, mulheres, crianças, idosos, aqueles que não estavam habilitados para a guerra, esses já ficaram. Mas os guerreiros foram, ajudaram no, na conquista, junto com Josué, e depois que tudo foi conquistado, os guerreiros dessas duas tribos e metade da tribo de Manassés voltaram e ocuparam esse espaço. Muito bem, agora os reis vencidos por Josué. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel combateram e venceram além do Jordão, ao ocidente, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o Monte Alak, que se ergue na direção de Seir e cujas terras Josué distribuiu por herança às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Na Serra Central, a Cefelá, região montanhosa, a Arabá, a planície, o Vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto, o Neguebe e a região sul. Neste território viviam os hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Irmãos, eu vou repetir o que disse ontem. Primeiro quero dizer a você, a minha oração é para que o Senhor encha o seu coração de alegria por ler a palavra. Que o Senhor dê a mesma alegria, o mesmo gozo que ele tem me dado ao longo da vida, desde a conversão, de ler a palavra. Claro que fui educado na escola dominical, essas coisas todas, mas depois ainda precisava de um encontro pessoal com o Senhor, para que não fosse só o encontro, o Deus dos meus pais, né? Ou de familiares. Precisava ser o meu Deus. E eu espero que o Senhor dê a você, desde esse momento, ele me encheu de alegria com a palavra. É inacreditável, assim, cada capítulo, sejam eles capítulos do Evangelho, onde a gente vê os feitos maravilhosos de Jesus, até um capítulo como esse, que é um capítulo basicamente de um retrato geográfico. Mas o fato de saber que o Senhor deu todo esse território ao povo de Israel e cumpriu o que havia prometido a Abraão, Isaque, Jacó, José, e depois da saída do Egito ao povo de Israel, isso enche o nosso coração de um sentimento que é uma alegria muito grande que o Senhor te conceda a mesma alegria, o mesmo gozo, ou maior. Espero que você receba uma alegria maior ainda e aprenda cada dia a meditar na palavra, bendizer o Senhor, glorificar o Senhor, porque Ele é digno, digno, digno, e poderoso, e criador, e libertador. O Senhor é o justo juiz, o Deus Altíssimo, a nossa bandeira, o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que nos cura. Irmãos, é indescritível. Só temos que nos dobrar diante dele, nos prostrar em adoração. Depois de verificar os povos que habitavam ali, entre a promessa feita a Abraão e a volta do povo de Israel do Egito, então, o Senhor relata os reis que governavam os hititas, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Quem eram? Versículo 9. O rei de Jericó, o soberano de Ai, próxima a Betel. O rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmut, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, ou Geder, o rei de Ormá, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazarom, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinhon Meron, o rei de Akzaf, o rei de Taanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão, da região do Carmel, o rei de Dor, em Nafote Dor, nas encostas litorâneas de Dor, o rei de Goim, de Gilgal, na Galiléia, ali onde nós conhecemos como Galiléia, o rei de Tirza, versículo 24 e último, ou seja, ao todo 31 reis. 31 reis o Senhor fez Israel vencer. 31, vou repetir. E agora você está convidado a olhar os mapas, você vai ver a extensão, mas só pelo relato bíblico você já fica com uma noção. Tanto ao norte como ao sul, a leste, a oeste, a extensão do que Deus concedeu. Então, irmãos, o Senhor é todo poderoso e Ele está pronto a cumprir com todas as suas promessas e não há obstáculo e nem 31 reis podem ser um obstáculo, se juntar com o faraó então, se juntar com o império egípcio e se pensar no mar que tinham que atravessar e no nos milagres que aconteceram no deserto, na travessia do Jordão. Ninguém detém o Senhor, ninguém detém, porque essa obra é santa, porque Deus é santo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. E nós tenhamos a certeza que o Deus de Israel é o nosso Deus, porque nós somos filhos de Abraão. Porque Abraão é o pai da fé. Então, todos aqueles que creem são filhos da fé. O Deus de Abraão é o nosso Deus. E nós somos a nova Israel, que fomos nós fomos enxertados em Jesus, na videira verdadeira, onde o Pai é o agricultor. Tudo que ele fez, ele está disposto a fazer, ele continua fazendo ao longo de toda a história, e ele fez, aliás, antes de Abraão, ele criou tudo, ele fez a partir de Abraão, e ele faz até hoje, na minha vida e na sua vida. Ninguém pode deter o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Messias, é o Messias de Israel. Louvado seja o nome do Senhor pelo propósito soberano, maravilhoso, indescritível que Deus teve para com o povo de Israel, ao ponto de separar ali da casa de Israel o Messias prometido. E o Messias prometido, ungido de Deus, o plenamente Deus que se fez plenamente homem, veio e nos livrou de todo o peso do pecado. Todo aquele que nele crê experimenta isso. Logo, logo, daqui a alguns dias, vai sair mais uma postagem, uma pregação da pastora, onde ela trata isso assim, de modo maravilhoso. Então, vai sair no YouTube, no canal Metanoia. Então, prestem atenção, irmãos. Bendito seja e exaltado seja o nome do Senhor. Eu só quero deixar uma última palavra a você. Ontem eu falei daqueles que mais à esquerda, sem também conhecer nem as doutrinas da esquerda, muitos deles nunca leram Marx, não sabem nada sobre Engels, não sabem nada, né? A maioria não sabe nada, mas sai com bandeirinha da Palestina, a favor dos oprimidos, não entendem nada de história, não entendem nada de geopolítica. Ali não tem mocinho e bandido, não. É um conflito histórico. Histórico. E o próprio Senhor Jesus apontou para a casa de Israel e chorou por Jerusalém e chorou pelo fato de os profetas terem sido assassinados. Então, não estou aqui levantando a bandeira do outro lado, embora se a esquerda em massa, esquerda que não sabe as doutrinas da esquerda, né? 99% não sabem nada. Nunca leram Capital, também não entendem a filosofia de Marx. Primeiro, não sabem nada. Segundo, alguém diz que o povo lá é oprimido e eles saem com a bandeirinha. Se por um lado tem esse problema, por um outro lado, a direita geralmente, através dos evangélicos, não tanto dos católicos romanos, mas através dos evangélicos, também ficam defendendo Israel sem entender claramente a distinção, a diferença desse momento histórico aqui que eu estou lendo para o momento de hoje. E é preciso tomar muito cuidado, porque o próprio povo de Israel, diante dos seus profetas, no Antigo Testamento, não teve uma postura admirável, não. Não teve. Então, cuidado com essa postura idolátrica. Nós podemos aprender, sim, é joia aprender tudo sobre a teologia, sobre a cultura, sobre o idioma. Podemos aprender porque diz respeito à nossa vida como cristãos, mas cuidado. E principalmente cuidado agora. Será que o presidente Netanyahu, por exemplo, realmente houve assim um cochilo? O exército, um dos exércitos mais inteligentes do mundo, não sou eu que estou dizendo, reconhecido por todo o planeta. Nossa, deu um apagão neles e eles não viram nada, nada, rigorosamente nada. E há um ano atrás, o pessoal entrou de Gaza lá e matou todo mundo. Matou muita gente. Mas que estranho, né? Você já parou para pensar nisso? E se você somar essa informação de que a inteligência de Israel cochilou sobre tudo que estava ali, irmãos, eles têm controle, do ponto de vista, da inteligência, de coisas que acontecem no mundo inteiro, não iam vigiar a fronteira, ah, é porque estava tendo uma festa rave, não. A chance desse cochilo é quase inexistente. Você já pensou que depois a alimentação dessa disputa, dessa guerra, vá além da questão de Gaza, da Transjordânia, vá além do Irã, mas também seja um motivo para que muitos permaneçam no poder, não só o primeiro-ministro, não só alguns de uma determinada corrente permaneçam no poder, porque agora está em estado de guerra, então não sai do poder, não pode deixar o país assim. E de onde o senhor está tirando isso, pastor? De onde? Preste atenção no povo de Israel. O povo de Israel está pressionando o governo e dizendo que o que nós queremos são aqueles que foram levados cativos. E desses vocês não dão conta. Não, nós não estávamos pedindo para resolver o problema com o Irã agora, ou resolver o problema com outros lugares agora. O que eles estavam pedindo era: qual é o motivo desse vácuo de poder ao ponto de eles entrarem aqui e fazerem o que fizeram? Atos terroristas. Segundo, eles querem os parentes que foram levados. Terceiro, será que essa guerra é por causa da vontade do Senhor como aqui? Ou é um motivo para pessoas que não têm nenhum temor do Senhor, o Deus de Israel, permanecerem no poder? Então, calma lá. Calma lá. Mesmo você, evangélico, calma lá. Para você não sair levantando a bandeira, isso é mais à direita, né? A esquerda fica com passeata pró-Palestina e a direita, via evangélicos, com uma defesa assim, apaixonada, mas sem perceber que o próprio povo de Israel está questionando tudo isso. Hoje, o povo de Israel questiona tudo isso e toda essa forma de conduzir. Então, uma coisa é quando é algo dirigido pelo Senhor, uma promessa de séculos, e o Senhor entrou na causa e deu vitória. Outra coisa é quando usa-se o nome de Israel para se defender o indefensável. E, por favor, eu não estou de modo algum concordando com o terrorismo em absoluto que foi feito com pessoas dessa festa e outras pessoas que foram brutalmente assassinadas e todo tipo de né, estupro, de coisas assim horríveis. Então, veja, nessa questão hoje, é preciso que nós tenhamos muito cuidado e oremos muito e peçamos muito discernimento para não cair no discurso do nosso governo e sair trazendo todo mundo para cá agora e falando mal de Israel. Quer dizer, um absurdo completo. Essa é uma questão muito séria, implica em muitas coisas. O próprio povo brasileiro precisa das bolsas, da Bolsa Família, bolsa não sei o quê, né? Que às vezes já são dadas assim imediatamente e numa defesa, na verdade, ideológica, por causa de alianças políticas e ideológicas. Cuidado com o nosso governo atual, cuidado. Mas também cuidado, sempre, né? Cuidado sempre com todos os governos. E por outro lado, você, Evangelho, calma para não sair defendendo. Não, nós vamos agora, Israel vai atacar todo mundo e vai destruir tudo. Calma lá, essa é a vontade do Senhor? O que diz o livro de Daniel? O que diz o Apocalipse? O que dizem os profetas? O que diz o Evangelho? O que disse Jesus? É isso que nós temos que buscar. Eu fecho o parêntese com esse comentário, então dizendo: cuidado você com uma postura de esquerda. Primeiro eu peço que você leia, estude, reflita, para não sair, né, dizendo que é de esquerda sem saber que dia é hoje. E segundo, você que é de direita, também estude Adam Smith, estude, né, os teóricos das escolas de economia para defender o que você acredita, porque senão você vai defender algo que você não sabe nem no que está dizendo. Agora, com relação a Israel, tudo que diz respeito a Israel implica diretamente no seguinte: é a vontade do Senhor para que Israel faça ou não é a vontade do Senhor? Porque se for a vontade do Senhor, ele dará a vitória e podem ser 31 reis. Podem ser hititas, amorreus, cananeus, fariseus, heveus, jebuseus, e 31 reis, e mais o faraó, e mais tudo, e o Senhor vai fazer tudo vir por água abaixo e vai dar vitória a Israel. Agora, se não for a vontade do Senhor, como em muitas ocasiões nós vimos na Bíblia os profetas denunciando, se não é a vontade do Senhor, vai parar em outro exílio, como aconteceu na época da Babilônia. Então, o povo, os rabinos, o povo de Israel, sério e que está vacinado contra essas ideologias, sabe que a coisa não é assim uma questão de levantar bandeirinha em véspera de eleição agora, então o pessoal se apaixona. Não. Quando estamos falando de Israel, nós estamos falando de um projeto de Deus que vem desde o início para com o ser humano até o final, até o novo céu e a nova terra. Então, eu preciso que você, eu, como servo do Senhor, preciso que você ore, tenha discernimento, leia a palavra, se informe. Veja, eu não estou tomando posição A ou B. É claro que eu sei que Deus tem um plano, é claro, é óbvio que eu sei que Deus tem um plano para com os israelitas. Está na palavra do Senhor. Eles terão ainda um número de convertidos representado pelo número 144. 12 vezes 12, 12 vezes as 12 tribos. E não são só 144, tem a casa do mil, que é padrão de grandeza. Deus tem um plano para com o povo de Israel, e ponto final. E eles vão estar sentados ao lado do Senhor em 12 tronos. E do outro lado do Senhor haverá 12 tronos também para a igreja, através dos apóstolos. Agora, desses apóstolos, nós temos quem ali? Judeus, povo de Israel. Veja o mistério que está nisso. Pastor, então se é tanto assim, É 12 de um lado, 12 de outro. É Israel aqui, Israel ali. Então, por que o senhor não sai defendendo? Porque eu quero saber se essa é a vontade do Pai. Porque se for vontade do Pai, ele vai dar vitória e desmascarar toda mentira, todo engano, todo sofisma, toda idolatria, toda feitiçaria. E eu vou estar celebrando. Porque o Senhor é o Deus de Israel. Agora, se não for verdade, eu também vou celebrar como cristão, porque o Senhor vai tirar do poder gente que está usando o nome, esse nome bendito de Israel, para os seus interesses pessoais ou partidários. E eu vou celebrar com o Senhor também. E vou dizer: bendito seja o Deus de Israel. O Senhor tirou do poder e tirou toda mentira e tirou tudo isso, porque o Senhor é tremendo e maravilhoso. Então, cabe-nos oração, reflexão, meditação na palavra, discernimento de espírito. E voltando para fechar o texto de hoje, foi legal, como o texto era curto, para poder fechar a reflexão que eu abri ontem, mas, aliás, foi a maior escuta dos últimos 2 meses. Muito obrigado. Eu quero fechar, mas quero fechar agora dizendo assim: o Senhor, Moisés era de Deus, e Deus deu vitória a Moisés em tudo, tudo. E mesmo no, na correção, na vara da correção, ele permitiu que pelo menos Moisés visualizasse essa terra prometida, e o capítulo 12 de Josué é a confirmação de tudo aquilo que ele viu, depois Josué tomou. Então Deus deu vitória a Moisés, Deus deu vitória a Josué, Deus deu vitória ao povo de Israel, assim como Moisés, Josué e Israel, Deus quer dar vitória a mim, Deus quer dar vitória a você, Deus quer dar vitória ao seu povo espalhado sobre a terra. Mas isso tudo quando nós andamos de acordo com a sua vontade. Tá bem? Que Deus nos abençoe. Espero que tenha sido boa essa reflexão para você, um estímulo à busca de informação, um freio nos ânimos mais assim apaixonados, sem um devido critério, e um estímulo também para continuarmos orando, lendo a palavra, meditando, buscando discernimento, chegando, se chegamos à metade, se o Senhor nos permitir que cheguemos ao final do livro de Josué, e se não permitir, nós vamos compartilhar sobre isso eternamente na glória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.